xodó! Xodó M, Tobias Barreto. ZYJ931, em 1520 kHz. Rádio Xodó AM de Tobias Barreto. Uma emissora da Rede Xodó de Comunicação. Xodó! Rede Xodó de Comunicação. Se liga no nosso Insta. Dá uma voltinha bem aqui nos meus stories. Arroba Rede Xodó de Comunicação. E acompanhe os melhores artistas. Oi, gente, aqui quem fala é o Luan Santana. Oi, gente, aqui é a Taeme. Aqui é o Thiago. Alô, amigos, aqui quem fala é o Bruno. E o Marrone. Aqui é Michel Teló. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, galera, aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui é... Sucesso, menino! Xodó! De segunda a sexta-feira, sempre de 5 às 7 da noite, você tem um encontro marcado comigo, Vaguinho Nascimento. Comigo, Odete. Comigo, Juninho. Ai, comigo também, viu? Me ajuda o problema. Satã. Aqui, no Leriado da Xodó. Não perca, hein? Ah, gente, lembrando que é em rede, viu? Pra Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Bahia. E também pelo mundo inteiro, pelos nossos aplicativos. Pois é, não perca. O Leriado da Xodó. Não perda. Tá todo mundo ligado no programa Leriado. Aqui, ó, o sistema é bruto. Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no Cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível. Xodó M, Tobias Barreto. Sextou, meu povo! Então cola com a gente. Aqui tem muito mais música. O tempo todo.